Bom, os animais, de uma maneira geral, eles estão divididos em animais úteis e em animais nocivos. Os animais nocivos são aqueles que nos fazem mal, porque entram diretamente em contato com nossa saúde, fazendo com que muitas doenças provenham deles. Podemos citar a barata, o rato, a peste bubônica que é provocada pelo rato, gafanhoto que vai fazer mal à plantação, destruindo nossos alimentos, formiga, enfim, tem muitos animais nocivos, os insetos, e também há os animais úteis, ou seja, são os animais, tem os animais domésticos, que nós podemos criar na nossa casa, chamamos, cachorro, que de qualquer forma é até um amigo do homem. Gato, que também não faz esse mal todo. E assim por diante. Tem vários. Bom, também nós temos os animais, dentro dos animais úteis, nós temos aqueles que, apesar de a gente pensar que isso vai fazer mal, servem sem utilidade para nós, digo para nós, eu que trabalho com pesquisa no campo da saúde, eles servem pelo menos para nós testarmos drogas, como camundongos, cobaias, coelhinhos, gato, cachorro, quer dizer, além da utilidade de servir a gente, homem, como dentro de casa, os proteger, eles também servem para se prestam para pesquisa. Bom, os animais vivem cada um no seu meio ambiente, no seu ciclo de origem. No caso, nós no Brasil temos muitas florestas ainda na Amazônia, por incrível que possa parecer, né? Porque às vezes a gente pensa que lá está tudo desbastado, mas ainda tem um bocadinho de árvore e de selva. Temos, né, habitando nessa selva muito, tem leão, tem tigre, tem cobra, tem mil e um, tá entendendo? Apesar da fauna, né? Está muito devastada já. Bom, aqui na nossa cidade, a gente só pode apresentar aos nossos alunos ou nossos filhos que eles conheçam um animal desse tipo e levar um jardim zoológico. E aqui nós temos dois irmãos onde a gente pode encontrar, além desses animais, também um grande número de aves raras, quer dizer, raras para nós na convivência. As aves também têm grande utilidade, pelo menos nos dão alimentos, servem de alimento para a gente. Tem uma galinha, o pato, o ganso e etc. Tem muita. Bom, os animais, de uma maneira geral, eles contribuem muito na nossa vida. De uma maneira ou de outra, apesar de ser os nocivos, também a maior parte deles não nos faz mal. Principalmente se a gente vê que um animal só agride para se defender. É muito importante. A gente tem medo de um rato. Bom, realmente ele faz mal. Faz mal porque ele produz doença. Mas se a gente não bulir com ele, ele não vem até a gente para bulir com a gente de jeito nenhum. Do mesmo modo, é o pavor que as pessoas têm de cão, de rato, de gato. Enfim, de jeito mesmo, não fazem mal algum. Bom, peraí. Deixa eu ver mais. Ah, existem muitas, inclusive coral, jararaca, cascavel, tem muitos tipos de cobra. Principalmente, agora elas têm as venenosas e as não venenosas. Existem cobras de duas cabeças que convivem com a gente e normalmente não faz mal. Mas a respeito de animal, temos uma coisa muito interessante. É que a cobra, quando morde, ela morde e ela injeta um veneno na gente. Por isso que a gente precisa correr e tomar um soro antracídio, que é exatamente contra essa mordida de cobra. Mas existe os animais, a sabedoria animal é tão grande, que existe um animalzinho, eu esqueci o nome dele, não importa, mas que depois que ele for mordido pela cobra, ele corre para uma determinada raiz. E até essa raiz entrar, até ele encontrar ele tem uma defesa própria no organismo que se defende da cobra. Para você ver o valor do reino animal, da natureza, né? Quer dizer, a natureza faz as coisas e ela mesma faz para se defender disso. Também sobre animal, o que a gente poderia dizer mais? Vamos ver. Das cobras? Bom, ela ainda tem uma espécie mesmo. Eu não sei exatamente a diferença dela. Só sei que existe a diferença de uma cobra venenosa para uma não venenosa, que se conhece muito pelo tipo de cabeça. As cobras venenosas têm uma cabeça triangular, pela mordida também. De cobra, eu acho que é só isso que eu sei. Tem muito mais de cobra no mundo. A tamanho, elas têm um tamanho muito grande, como são, tem também minhocas. Né? Elas atingem um determinado tamanho muito grande. De 6, 2 metros, 3 metros. Tem cobra de minhoca, capaz de destruir o mundo. O mundo inteiro. A jiboia parece. Ela ataca. E durante 6, 7 meses elas passam sem atacar porque se desviria aquele alimento. Mas, de qualquer forma, elas só fazem mal quando precisam de alimento. Elas não atacam por atacar, não. Elas atacam por fome ou por defesa própria, mas nunca por atacar. Nenhum animal ataca por atacar. É, as aves, as mascaseiras, tem mais contato com elas, são as aves que nos dão alimento. Também existem os pássaros, que servem para embelezar nossas casas, o seu canto, por exemplo. Galo de campina, sabiá, cravinha, assim mesmo, em casa tem um viveiro imenso, tem cheio de pássaros. Hoje em dia não tem mais. Meu pai gosta muito de pássaros. Inclusive, nós temos um galo de campina. E todo dia, 5h30, vai ele cantando, já conhece meu pai, é uma beleza, realmente. Bem descontraído ele, o papai é uma graça. Mas também existem aves que não servem de alimento, não vivem na nossa casa, mas que a gente pode muito bem ver em um jardim zoológico. São exatamente aquelas árvores, aves araras, pavão, lindíssimo, né? Suas penas servem para várias utilidades, dos pássaros. Né? Também a gente, na nossa região não existe, mas a gente sabe que também tem animais que, além de servir como alimento, servem também como bestiário. No caso, as peles de ursos e por aí afora, tem muita coisa, né? Os ursos brancos, que são indígenas, que servem para fazer casaco de pele, e a pele do animal também. Bom, do animal se aproveita tudo, né? Pele, pena, carne, sei lá, muita coisa. Obrigada. Bom, a galinha, certo? Da galinha, nós, além de aproveitarmos a carne, também os ovos, né? Que é um alimento fortíssimo. E só posso dizer isso, galera. Só sei, não sei muita coisa, não. Ah, os peixes também são alimentos ricos em fósforo, cálcio. Tudo que você pensar, vitaminas. E ainda para a gente assim, é muito pouco explorado. O pessoal se alimenta muito mais de carne do que de peixe. No entanto, o peixe é mais barato e tem muito mais substância, muito mais calorias. Quer dizer, calorias no termo de vitamina, de coisa assim. Tem caloria mesmo não. Quer dizer, gordura mesmo não. Mas em termos de substância, o peixe é um alimento difícil, muito substancial. E, além disso, é muito mais fácil de ser digerido, muito mais leve. Bom, existem inúmeras quantidades de peixes. Cavala, quioba, albacora, né? Existem muitos. Sardinha, que a gente come muito enlatado, mas também pode ser comida viva. Tem agulha, que aqui no Nordeste usa muito. Agulha frita é um dos pratos mais apreciados em restaurantes. Também podemos citar como animais, eu acho que o crustáceo também entra nessa linha de animal. Bom, aqui também a gente usa muito o crustáceo. É muito apreciado, não só aqui, mas em todo o campo, né? Mas embora aqui em Recife a gente tenha mais facilidade de comer mesmo, a lagosta, que agora também é proibida, né? Porque estavam vindo muito buscar nossas lagostas aqui, por isso deixamos a gente tem uma época que passa que ser proibido a captura da lagosta. Mas o caranguejo, o pirão de caranguejo é muito gostoso, a pata do caranguejo mesmo, o camarão é muito, muito apreciado, como um prato é muito gostoso. Camarão, que a gente pode ficar mais de prato. Bom, é inúmeros, né? Uma série imensa de. Mas no, os peixes, como beleza também, embora seja muito difícil o cultivo de peixe, mas um aquário é muito bonito. A gente não tem muita condição de ter isso por aqui, por causa do clima que não ajuda muito, mas dá para a gente ver alguma coisa, né? Bom, esses outros nós temos que não servem. A gente não usa, né? Porque de qualquer forma todos eles servem. Mas a gente tem aqui no, nos nossos rios Amazonas, nós temos até o peixe elétrico, que dá uma descarga muito grande de eletricidade. Mas isso só em defesa. Temos o tubarão, que aqui é muito comum a gente ouvir o tubarão pequeno. Que tem até um nome, mas eu esqueci o nome agora, não lembro o nome dele. Mas tem a baleia, porque tem a pesca da baleia. Agora, a da baleia se aproveita tudo, né? Se aproveita a carne, se aproveita o osso, que é os dentes da baleia, né? A pele da baleia também parece que é aproveitada, é aproveitado tudo. Ova de peixe, que é da origem dos pratos mais conhecidos do mundo, que é o caviar, né? O famoso caviar. E tem também aqueles peixes que não, né, a gente não pode se alimentar dele, mas que eles servem para alimentar os outros peixes, que é o caso. Nós aqui não comemos, mas tem pescador que come. É o bagre. Vocês já ouviram falar. O bagre é um peixe que mais dá por aqui, mas não. Ele não serve de alimento para a gente. Pelo menos eu acho que não se come bagre. Eu nunca tive notícia disso. Bom, deixa eu ver se tem mais peixe. Vocês vão fazendo aí. Os mamíferos. Os mamíferos nós temos a vaca, principalmente, que nos dá leite, que nos dá carne, que nos dá. Até o físico dela tem que estar no incêndio. Incrível, né? Mas até o físico é só fazer peixe. O osso, principalmente o físico. A vaca, temos o cavalo, que serve também de meio de transporte. Antigamente, quando a gente não dispunha de outros meios mais modernos, o cavalo, o burro, era muito usado como meio de transporte. Não só para a gente, mas para carga também. E sempre de uma fazenda para outra, nunca se tinha outro meio de transporte a não ser o cavalo. Ou o carro de boi também. O boi puxava o carro, né? A charrete puxada por cavalo e assim por diante. Quer dizer, sempre o animal também era usado como meio de locomoção. Depois do cavalo, a gente tem burro, que nós já falamos. Tem mais como mamífero o castor, que a gente já disse. Agora, Exatamente, exatamente. É, nós temos a ovelha, a lã da ovelha, né? Muito utilizada para fazer confecção de roupa de lã. A ovelha também serve, temos ainda a cabra, o bode, tudo isso, carne de bode, temos o porco, sabe? A carne do porco também, muito apreciada. Se bem que agora ninguém está comendo muito por conta da peste que dá por aí, peste suína, a pitana parece que está dando muito forte. Mas, dizem que não faz mal, só faz mal ao pobrezinho do porco que vai morrer, mas o resto, tudo bem. Selva, né? Eles são selvagens, vivem nas selvas ou estão em jardins zoológicos. Mas não tem mais nada do gênero. A gente pode até considerar de grande porte. Se bem que não é muito, porque tem os camelos, os elefantes, que são muito maiores também. E do elefante, que a gente tem notícia, é um animal raríssimo, e muito, quer dizer, raríssimo no sentido de que aqui nós não temos muitos elefantes. Mas é muito importante. É um animal que nos dá marfim. Isso é muito importante, porque o marfim antigamente fazia. Tem mil e uma utilidades. Não é bom abrir, mas tem mil e uma utilidades, viu? E, inclusive, para fazer teclas de piano, eram feitas com marfim. Material muito bom. Também o camelo, que antigamente não, ainda hoje, ainda serve de meio de transporte, se eles quiserem, porque eles têm uma capacidade muito grande de reservar água. Então, como no deserto a água é muito difícil, de vez em quando é que você encontra um oásis, então o camelo se abastece, toma bastante líquido e dá para suportar uma viagem mais longa. É um animal mais, dizer assim, que tem uma maior resistência orgânica. Bom, mas eu estava descrevendo o urso dos irmãos, né? Então vamos voltar. Lá tem leão, lá não tem camelo, mas tem urso. Lá tem tigre, lá tem os hipopótamos, lá tem ainda aqueles animais que são feitos com uma boca tão pequenininha, é ótimo. Ele abre a boca, é uma graça. Nós temos mais lá muitas aves. Temos alguns, tem um animalzinho que parece um gato, mas eu não sei como é o nome dele, faz capivara, parece. Um troço. Tem tanta coisa que só fazendo uma outra visita lá que eu também esqueci. Tem cobra, arara, macaco, que é um animal super interessante, macaco. Muito, muito, muito. Porque, sei lá, eles têm uma, como se fosse uma inteligência mais superior do que os outros animais. E eles se comunicam com tanta facilidade, parece até que entendem a gente, mas se bem que a gente não consegue saber o que é que eles pensam da gente, mas a gente tem deles o melhor conceito possível. São super engraçados, são super gaiatos, tá entendendo? É uma graça, os macacos. Também tem uma ave que eu acho muito interessante, é o papagaio. Ele fala muito e, quer dizer, a gente ensina o papagaiozinho, inclusive tem pessoas que têm papagaio dentro de casa, e eles conseguem imitar certas vozes. Muito interessante o papagaio. Também tem muitos outros dois irmãos: papagaio, arara, pavão, sei lá mais. Um monte. Não sei. coruja. A coruja é um animal muito calado, né? Mas muito observador. E meio horrível. Então, quando as pessoas... Mas parece ser muito mãe, né? Porque, aliás, super mãe. Porque a mãe, quando acha um filho que não é muito bonito, acha bonito, porque toda mãe acha seu filho bonito, então a gente diz que é uma mãe coruja, né? Porque a coruja é feia demais, mas deve achar o filho muito bonito. Tem a coruja, eu acho que só tem isso, superstição, linda. Ah, só tem superstição, galinha preta, esse negócio, fazer macumba, coisa e tal, desse tipo, mas eu não dou muito valor a essas coisas, não. Por isso que eu não sei dizer a você exatamente. Muito pequena essa altura, viu? Mas meu pai sempre teve adoração dos pássaros. Bom, isso é uma coisa que vem desde os tempos, porque toda a família dele sempre criou os antepassados, né? O pai criava, ou as avós criavam pássaros, e ele tem loucura. Então eu me lembro que o viveiro dele era muito grande e ficava sempre no fundo do quintal, mas ele tinha o maior cuidado desse viveiro. Era de madeira, todo cheio de tela, e no viveiro tinha de tudo, tanto pássaros muito pequenos, desde gracinha, bicho de lacre, até animais maiores, até pássaros maiores, como sabiá, como galo de campina, como azulão, pintou, tinha muitos pássaros, sabe? Era uma coisa linda. Mas foi morrendo, morrendo e acabou. Eu acho que só tem isso. Bom, a comida que eles comiam, meu pai tinha muito cuidado com isso, porque ele estava dando fruta para eles, ao bicho, água, assim, fresquinha. Principalmente, ele improvisava balanço para os pássaros. Bom, era bem, super bem cuidado, mas hoje em dia a gente não tem mais isso, não, aqui em casa. Bom, a vida é tão agitada ultimamente que não dá para a gente ter um negócio assim para cuidar realmente. O único animal que a gente tem dentro de casa é um cachorro. Esse cachorro eu ganhei quando eu tinha 13 anos, cuidado por uma amiga minha, e é um vira-lata, mas todo mundo é louco por ele, aquele cachorro. É muito carinhoso, é muito carinteiro, nunca mordeu ninguém, muito pelo contrário, mas é vacinado sempre. E já tem 13 anos, quer dizer, já tem 26, ele já tem 13 anos, já está bem velhinho, mas todo mundo é louco por ele. Bom, o cachorro daqui de casa come tudo. Então, nenhuma besteira com ele. Mas para cachorro, geralmente é dado mais carne cozida, não carne fresca. De preferência, carne cozida, porque faz mal ao frio, coração e vísceras. Para cachorro, é muito bom. Daqui eu gosto muito de leite. O leão e o tigre, esses animais, são carnívoros. Preferem carne. Também nós temos os animais, como a vaca, etc., que se alimentam mais de plantas, de vegetais, de capim. E essa alimentação é própria para a ficção, para desempenho, né? Quer dizer, leiteira. Exatamente isso. O cavalo também é herbívoro, né? Ele come erva, vegetal, mato. Bom, o coelhinho também. O edor, como o rato, e eles precisam estar sempre comendo. Porque eles têm os dentes deles, crescem sempre. Então eles roem exatamente para serrar os dentes. Né? O coelho, o rato, todos os roedores. Bom, gosto muito de queijo, né? A gente deixar um queijinho assim, o rato vai logo. De cachorro, as raças que eu conheço, é miniatura pinça e a coelhinha, né? São pequenas, cachorro de pequeno porte mesmo. Tem o piscinês, né? Tem o cachorro pequeno também, muito lindo. Tem o boxe, tem uma cara muito feia, muito arriado. Tem o. Deixa eu ver mais. O pastor alemão, que serve de guarda, são muito inteligentes, muito usados pela polícia também, para investigar, de que deu inteligência e faro que o cachorro tem. Bom, tem o pastor alemão, tem o lobo. Lobo não é tão ambíguo, ele é muito trecheiro. Tem o collie. Ora, tem isso. Eu não sei assim exatamente, não. Eu só conheço o meu, que é vira-lata. Veja mais aí. Com exceção do Sagu, que é uma caça pequenininha. E senão nós criávamos dois, eu dois Sagus, mas nós trouxemos pequenininho e eles ficaram grandes demais, já estava dando problema, sabe? Mas são super astuciosos. Olha, o que eles roubavam, o que eles jogavam na gente era incrível. Mas era uma graça. Acho que só isso mesmo. Animal de caça. Eu não entendo muita coisa de animal de caça, não. Eu não entendo muita coisa de nada, mas pelo menos eu vou falando. Bom, de caça, nós temos o coelho do mato, né? Marreco, que é uma espécie de pássaro, a gente foi com pássaro, mas dá muito na lagoa. Bom, para quem gosta de caçar, tem muita coisa por aí, mas eu não sei muito bem isso. Não adianta estar falando que as vozes do velho. O cachorro late. Já comia. São vozes assim, são. Todos os animais têm vozes e eles devem se entender isso aqui. Mas nós homens ainda não conseguimos capturar muito o que eles significam. Eu não sei o papagaio que remeta de vez em quando a gente. Eu não sei exatamente. Quer dizer, sem diferenciar uma voz da outra, todo mundo sabe, né? É muito, muito fácil diferenciar. Mas entender história é muito. Muito diferente. Muito diferente. É muito fácil de ser identificado. O canário, pelo menos, é um cantinho. É muito diferente do galo cantinho. Agora, a voz dele, quer dizer, eu sei diferenciar, mas não sei repetir aqui para vocês. Deixem uma voz de fato. Todo animal, como todo mundo, gosta de carinho. E se você procurar ser amiga dele, procurar cativar ele, procurar ser carinhosa, eles não me maltratam nunca. Todos eles. Até um ratinho em laboratório, se você alisa primeiro ele, você consegue muito mais fácil trabalhar com ele. É incrível, mas é verdade também. E como eu disse já no começo eu estava explicando para vocês, todo animal só ataca para se defender. Se você não bulir com eles, não bole com você, se você for com carinho, você consegue tudo. O cachorro daqui de casa, pelo menos, ele chega ali junto a gente, manda ele deitar a cabeça, ele deita, ele dá a pata, tudo que a gente quiser. Não, é muito doce, muito. Bom, eles que não são realmente, ninguém vai domar um tigre, mas tem um domador aí que doma e sai um tigre, seja animal. Cada um fazendo coisa, mas não sei como eles conseguem, se através disso. Pancado, se através de condicionamento qualquer, não sei qual é o condicionamento que eles usam, mas o fato é isso aí, né? Super feio, isso assim, de princípio tem os insetos, até os insetos podem ser divididos em vertebrados e invertebrados. Invertebrados são aqueles que possuem outros invertebrados, são os que não possuem, que nós aprendemos desde que estava na escola primária. Bom, então dentro dos animais vertebrados, dos insetos vertebrados, os insetos são animais invertebrados. Então nós temos a mosca, que é muito comum na nossa casa, que é muito canto, quando a gente vai. Possível combater a mosca, mas que traz muita doença porque elas pousam em todos os cantos e através das patas elas levam o micróbio para determinadas coisas. Tem a muriçoca, que serve para. Quer dizer, serve para nada, ela serve para fazer mal a gente. Entendeu? Ela, além de morder, ela ainda transmite uma doença chamada de. Bom, pinça perna, elefantíase, filariose. E de vez em quando sair passando pela rua, o pessoal fazer exame, a gente deve exatamente se propor fazer, porque eles estão nada mais do que nada menos de querendo nos defender, né? Visando a nossa saúde. Bom, como insetos também, a gente tem insetos que chega e só nos faz bem, é a abelha. Quando não morde, mas uma colmeia de abelha é uma coisa lindíssima. Produz mel, que é um alimento super saboroso. Ela tira o alimento da planta, da flor para ela, suga e fabrica o próprio mel. Mel é esse nosso meio e tem várias utilidades. Abelha, mosca, muriçoca, gafanhoto. Já falei do princípio que fingia para destruir as plantas. Inclusive, a gente tem um animalzinho que todo mundo tem horror a ele, como foi falado ainda aqui, que é o sapo. Então, o sapo no nosso jardim serve exatamente para nos defender dos gafanhotos. De qualquer forma, ele não é tão inútil. Muito pelo contrário, ele até é útil. E, em experiência de laboratório, o sapo é super válido. Apesar de ser um animal que tem frio, ele tem algumas drogas que a gente pode ser aplicado nele e que tem um efeito muito grande para a pesquisa. Muito fácil de ser comprado, muito fácil, muito de baixo poder aquisitivo, né? Que a gente consegue muito pouco dinheiro, e é ótimo. Bom, deixa eu ver mais o que a gente tem. O coelhinho, que é um animal lindo. Compreendeu o que era nas paredes? Ah, víbora, lagartixa, né? É, realmente serve um jacaré frio, mas não gostei, né? São as víboras ou lagartixa, né? Quer dizer, o que anda na parede é víbora, e aquele maior é lagartixa, também tem o calango, que é um animal verde também, bem muito parecido com o jacaré frio. E a víbora também serve, ela se alimenta de insetos também. Quer dizer, ela serve para defender alguma coisa, gente. Ela está aí comendo de insetos. Eu acho que não tem mais nada para dizer de animal. Só tá disso tudo. Ainda tem? Pois vamos. Cabeça serve para alguma coisa, não sei qual é a função da cabeça da lagarta, mas só que ela serve para alguma coisa, né? O corpo tem carne, e serve para a gente comer carne, né? Bom, a vaca também tem pata, que serve para ela andar, tem os cintos que já serve para fazer pente, qualquer coisa desse tipo. É mais a cauda, não sei para que serve, acho que é para balançar e balançar. Os artes de carne do filho da vaca, pensando, deixa eu ver. Filé, alcatra, contra filé. O que é mais? dianteira, traseira, não tem os negócios desse carro. Por aí, eu não entendo muito de carro, porque eu não compro nunca carro, já é muito difícil. Tem muito. Do leite que ele faz com a manteiga, o queijo, do leite que faz a coalhada. Né? Manteiga, queijo, coalhada, inúmeras coisas. O leite serve para tudo. Uma coalhada, deixa o leite ficar azedo. De um dia para outro, então, coalha. Exatamente a coalhada. Fogo, cozinhar, etc. Só a ideia que eu tenho. Nunca vi fazer isso. Manteiga batendo o leite, né? A nata. Tira essa gordura toda e bate bastante. Uma máquina própria, uma batedeira própria, não sei. Acho que a minha dona manteiga. No fim da manteiga. Barbeiro. Eu não sei nada da doce de casa. Só sei que é provocada por um barbeiro, por um animal de inseto chamado barbeiro, que o hábito dele parece ser mais carne de taipa, mais barro, esse tipo de coisa. Só que eu sei, não tenho muita ideia do que seja uma doce de casa. Eu nunca nem vi. Borboletas são lindas. Borboletas têm um colorido maravilhoso. E vão muito nas plantas, realmente. Tem pessoas que fazem até coleção de borboletas. Elas são muito bonitas. Não pode agora, não. Bom, as borboletas, como eu já disse, são lindíssimas e luz de uma beleza. As voam e enfeitam até nosso jardim de vez em quando. É tão bonito quando a gente encontra uma borboleta. Tem gente que coleciona borboleta e são coloridas. Um colorido sensacional. Bom, a respeito disso tudo, a gente vê a grandeza da natureza, como ela veste suas próprias coisas, né? Seus próprios filhos, no caso. As borboletas, só que eu sei, tem muita coisa. Bom, eu sei muita coisa de muita coisa, viu? Mas estou terminando para falar aqui mesmo. Você, dos insetos, voltando para insetos, borboleta também é inseto, mas inseto nocivo, que a borboleta não faz mal nenhum. Tem muitas doenças transmitidas por esses animaizinhos. mas o mal que eles nos fazem às vezes é tão grande que a gente podia chamar eles até de mais enormes ou grandes demais. A febre amarela também é produzida por insetos. A doença de Charles, como foi falada, tem muita. Não vou me deter muito nisso, não, porque além de não saber muito assim, é o beija-flor. Beija-flor, ele não cheira só a flor. Muitas vezes a gente colocando água com açúcar num determinado recipiente, eles vêm e tomam aquela água. Principalmente se a gente chamar a atenção dele com alguma coisa colorida, vermelha, no caso. Chama muita atenção, isso é incrível. E eles rodam, rodam e terminam fazendo sucção daquela águazinha que a gente bota lá. Beija-flor, é pássaro. Papagaio, meu amigo. Gosto muito de papagaio. Papagaio tem um colorido lindíssimo, né? De penas e pingos. Tem um bico bastante prominente. Dá muita. Se a gente tiver cuidado, eles são meio aristos. Só que o dono mesmo, ele se acostuma bastante. Mas gosta de dar umas bicadas de vez em quando. Morde a gente com o bico. Eles comem não só carniça, eles comem qualquer alimento deteriorado, sabe? E de qualquer forma, às vezes tem que ter de farmar o azeite, não, só farmar. Porque eles limpam, servem de limpeza para a cidade. Não limpam uma coisa assim, um animal morto. O urubu serve exatamente para limpar. Engraçado que a gente morre de nojo, né? De urubu. Mas os filhos de urubu são lindos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eles nascem alguns e alguns. Depois eles vão com o pé ficando preto. Então, em urubu é a viajar, né? A gente tem meia superstição com isso. Eu não me incomodo. Se é 10 urubus, não estou nem aí. Olha, o que eu tenho medo mesmo é rato. Vocês podem fazer qualquer coisa comigo, mas não bota o rato na minha frente que eu perco até a voz. Como já aconteceu uma ocasião. E o incrível é que eu estava jantando na minha casa, no terraço, nós temos um terraço ao ar livre, e onde tem um coqueiro e uma mangueira. E a mangueira fica na casa da vizinha. Mas serve de trânsito para esses animais de cima. E a empregada, por graça, resolveu dizer que tinha um rato. Que o rato estava debaixo da mesa. Então minha mãe foi e, com medo também do rato, botou as pernas em cima das minhas, que ela estava descontra a mim na mesa, por debaixo da mesa. E eu pensei que era o rato que estava na minha perna. Menina, não consegui falar nada, só assim, sabe? E o engraçado, ou seja, não é nem engraçado, é crítico, é que eu agora tive que me acostumar a trabalhar com rato. Tá entendendo? Estou lá pegando os animais e bem que são. Ratos brancos, mas de qualquer forma são ratos, não são camundongos, são ratos. Então, existe uma diferença entre camundongo e rato. Né? Camundongo é um ratinho pequeno, de menor porte. Eles não crescem nunca, são mais dóceis do que o rato. O camundongo nunca morde, o rato não chega a morder. E aquele rato de casa, aquele rato de casa é enorme, eles crescem até um determinado tamanho, que a gente chama até de guabiru. Tão grande que é. E existe um animal que parece com rato, mas não é rato, é bem maior. É um. Não é guabiru, é um ser horrível debaixo das axilas, uma glândula assim. Quando ele vai ser atacado, ele lança esse ser. ordem, mas não conseguem levar o sapo, que é muito grande, e deixam caído pelo quintal. Eles têm um poder de percepção incrível. Não sei. São cegos, não veem nada, mas tem um radar. Tudo funciona pelo radar. Deixa eu ver mais. A menina, como eu já falei, ele não. Existe uma diferença entre rã e guia, né? A rã é a pequenininha e a guia cresce. Inclusive, todo mundo tem gente que come guia e é muito gostoso. É um prato muito apreciado. Ela é muito apreciada e muito gostoso. Guia milanesa é ótimo. Bom demais. A patinha da jangra parece um galinha, tem gosto de galinha. Você já comeu? Já comi. Eu já comi tudo no mundo. Já comi jacaré. Parece assim. Já comi de jacaré, já comi de guia. Eu adoro comer coisas diferentes, sabe? Sou muito biqueira para essas coisas. E de vez em quando eu tenho que estar comendo coisas diferentes para ver se eu me alimento melhor. Deixa eu ver mais o que eu posso dizer. A rã, ela também, como sapo, come muito inseto. A rã. A guia não. Não sei de que a guia se alimenta, não, mas eu acho que é um animal muito, né? Tudo não. Sujeira por aí tem muita. Pois não. O Náutico é o timbu. É exatamente o timbu que eu queria falar. Que tem o mau cheiro, né? Um odor assim, bem desagradável quando ele é atacado. Ele tem umas glândulas debaixo do. Mas tem gente que come timbu. Muita gente que come timbu por aí, tirando a glândula, ele é uma graça, é horrível. O esporte é o leão, né? E o coral, ou seja, Santa Cruz, é a cobra. Bom, acho que isso foi isso.